A um negrilho. Na terra onde eu nasci há um só poeta. Os meus versos são folhas dos seus ramos. Quando chego de longe e conversamos, é ele que me revela o mundo visitando. Desta noite do céu, ergue-se a madrugada e a luz do sol, aceso ou apagado, é nos seus olhos que se vê pousada. Esse poeta és tu, mestre da inquietação serena. Tu, imortal avena, que harmonizas o vento e adormeces o imenso redil de estrelas ao luar maninho. Tu, gigante a sonhar, bosque suspenso onde os pássaros e o tempo fazem ninho.